O episódio dessa semana do GugaCast é oferecido pelo grupo secreto de assinantes lá no Hotmart Sparkle. Se esse episódio fosse um casamento, as histórias de hoje seriam a cerimônia, mas a festa mesmo é lá no grupo secreto, onde tem mais 5 mini GugaCasts sobre a celebração do matrimônio. E o Hotmart Sparkle vai te dar um presente de padrinho rico. 30 dias grátis para experimentar. Dá para ouvir esse conteúdo que eu falei e os quase 1000 episódios que tem lá. É só ir em gugacast.com/assine. Aproveita que esses 30 dias grátis são só até o dia 24 de novembro. Grátis para você experimentar e ter acesso ao conteúdo todo. gugacast.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu tô aqui hoje, como sempre, com o Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E uma nova convidada, Mari Sotter. Mari, tudo bem? Olá! Tudo bem? Eu vou começar a discorrer o currículo da Mari aqui. É o seguinte, a Mari, ela é apresentadora do programa Mari na Plateia, do canal da Music Dot. Sim. Que é um dos programas de música mais legais que tem no YouTube. A Mari faz os reacts dos maiores cantores da internet, e é um negócio muito legal, cara. Ela tem... Eu não sei onde você acha esses cantores, Mari. Na verdade, eles são sugeridos pela galera que assiste o canal, né? Então, eu mesma acabo conhecendo os cantores no próprio programa, né? Fazendo os reacts. Então, é bem legal, assim, é divertido pra mim também. Aquele cara, o Dimash, aquele cara não é humano. É, o Dimash, ele é virou o personagem principal, assim, né, dos reacts, porque, cara, eu fiquei muito, muito surpresa com a quantidade de fãs que esse cantor tem, que o Dimash tem. É surreal. É, enfim, assistam lá. Você que não conhece o Dimash, não sabe de quem a gente tá falando, acho que vale a pena conhecer. A Mari agora tem o canal dela no YouTube, que é o canal Mari Sotter, que também já tem lá milhares de views de reacts, e é onde você dá dicas de canto. Na verdade, Guga, a ideia com esse canal é ter um pouco mais de conteúdo vocal, né? Então, além dos reacts, que eu gosto muito de fazer, né? Então, eu faço lá no meu canal também, eu vou dar dicas, responder perguntas de alunos, né? Dar dicas de técnica vocal, vou fazer covers, que eu gosto também, né? Ter um espaço pra eu cantar, vou falar de biografias de cantores, enfim, né? É o universo do canto, assim. E se você não consegue achar o meu canal, o Mari Sotter, lá no YouTube, é fácil, é só você ir até o meu Instagram, que é mariana.sotter, S-O-T-E-R. Me segue lá no Instagram, que o link do meu canal tá lá na minha bio. E você vai ver a Mari cantando de vez em quando, que é sempre impressionante. Ah, sim, tem algumas coisinhas lá. Fala comigo lá pelo direct que eu converso com você de volta. Como vocês podem ter percebido, a Mari é uma cantora profissional. E a gente se conheceu porque a Mari mandou uma história pro GugaCast no episódio de casamentos do ano passado. Sim! Que foi, inclusive, o episódio título, Casamento Marrom. Exatamente! E aí, na história que a Mari mandou, eu acho que você escreveu lá, né, Mari? Que você dava aulas de canto. Sim. E aí eu falei, pô, me manda um e-mail aí que eu quero fazer aula de canto. E isso realmente aconteceu. Ela mandou um e-mail e eu fiz a... E há quanto tempo a gente faz isso? Quase um ano, né, Mari? Na verdade, Guga, fez um ano já. Fez um ano? Eu comecei a dar aula pra você antes de eu entrar na Music Dot. É mesmo, foi bem na época. E deixando claro que eu ter entrado na Music Dot não tem absolutamente nada a ver com te conhecer antes, né? Então foi uma grande coincidência, assim. Foi uma coincidência muito incrível, pois é. E a Mari também, terminando aqui esse currículo que eu falei que seria extenso, a Mari foi quem gravou o nosso parabéns no estádio, no episódio de aniversário, que foi maravilhoso. Pela primeira vez na vida, eu fiquei com a música Parabéns Pra Você na cabeça durante 2 semanas. Curtinha daquele jeito? Você ficou com ela na cabeça? De vez em quando eu tava andando na rua e aí vinha na minha cabeça assim... Mu, mu, mu, mu, mu. Muito bom. É, foi Mari, muito divertido. Parabéns pelo parabéns. É só o que eu posso dizer. Obrigada, Rafa. Foi muito divertido fazer, porque eu acabei fazendo ele super no improviso, né? Porque o Guga pediu e tal. E no fim acabou saindo legal, né? Fiquei feliz de ter dado pra usar o parabéns aí no episódio. Fiquei bem feliz. Foi muito engraçado. E quando eu recebi, eu falei assim, caramba, Mari. Ainda bem que seria uma zoadinha assim no final, porque senão ficou só muito bom. Não ficou engraçado. Ai, ai, que mico, gente. Foi muito legal. E ficou muito legal com toda a ambientação do estádio que o Beto fez depois. Não, ficou... A edição ficou muito boa, cara. Aliás, eu devo dizer, né? Eu, como fã do GugaCast, antes de me tornar professora do Guga, né? Sou fã do GugaCast. Então, eu devo dizer que esse episódio do seu aniversário ficou incrível, cara. Eu dei muita risada. Foi muito bom. Do começo ao fim, até o finzinho, ao último segundo. Muito, muito engraçado, cara. Foi muito legal mesmo. Eu fiquei muito orgulhoso desse programa. Top 10. Agora, a Mari provou que era fã porque ela mandou a história pra gente. E você também pode mandar suas histórias no gugacast.com/contato. Se você é um fã, contribua para o programa. É, você pode ir em gugacast.com/contato ou só em gugacast.com, tem lá, mande sua história. É por lá que você manda, tem um formulário. É lá que você tem que ir e você tem que mandar histórias. Aliás, que histórias a gente vai precisar pro próximo programa, Rafael? Pro próximo programa, a gente precisa de histórias de Black Friday, as histórias de loucuras, de compras. E de pechinchas, né? De negócios, de toda vez que você achou que você ia fazer um negócio muito... Não precisa ser na Black Friday. Black Friday é só o tema do momento em que você acha que você vai mandar muito bem numa negociação e às vezes não. Ou às vezes sim. É, às vezes pra comprar uma paçoca, né? Rola uma grande negociação. Sim. Conta a história pra gente. Precisamos de histórias de decisões idiotas. Estão chegando histórias incríveis em que as pessoas foram muito estúpidas e estão revelando aqui o momento em que elas escorregaram. Cara, eu tenho várias dessas. Será que eu ainda posso mandar? Dá tempo? Pode mandar ainda, dá tempo. E... nós temos o reverso das decisões idiotas. Nós queremos histórias da vida em modo tutorial. O Guga ensinou pra gente aqui ao longo das temporadas que às vezes a vida tá em modo tutorial, às vezes tem uma grande seta gigante apontando o que você deve fazer. Conta essas histórias pra gente em que você se viu diante de uma situação em que a vida simplesmente entrou em modo tutorial. Mas esse episódio é sobre casamentos. Mari, você cantou em muitos casamentos, por isso que eu trouxe você aqui. Sim, sim, cantei por um pouco mais de uma década. Eu cantei em casamentos, cerimônias, festas e formaturas, mas não é o caso aqui. É terrível porque você tá entrando na roubada dos outros. Se você chega lá, isso, e o casamento é zoado, você tem que fazer o seu melhor lá nesse momento. Você não tem que escolher. O ruim é que, assim, como você não é protagonista, né? Você só fica assistindo as coisas acontecerem e cantando, né? Basicamente, é isso que eu faço. É, uma vez, eu tava com um grupo de casamento, né? Que a gente ia tocar numa cerimônia. E aí a gente chegou no buffet, né? Montamos tudo. Assim, né? Pra quem faz casamento sabe, né? Que quando a gente é contratado pra fazer a cerimônia no buffet, a gente já tem que ir com o coração preparado, porque as coisas demoram. É diferente de cerimônia na igreja, assim, é, né? Mesmo. Na igreja, geralmente, o padre, ele fecha várias cerimônias no mesmo dia, né? Então, aí ele vai rapidão, ele vai fazendo rapidinho, a gente toca um pouquinho e vai rapidinho, né? Agora, em buffet, o casal, ele contrata o buffet e todo aquele tempo é todo deles, né? Sim. Então, eles fazem cerimônia do vaso de areia, faz lacinho que entrelaça e declama uma poesia, enfim, né? Várias coisas. Várias coisas maravilhosas, isso que dizer. Não, isso. Emocionantes. Eu vou ter que perguntar, o que é a cerimônia do vaso de areia? Cara, provavelmente tem ouvintes que sabem do que eu tô falando, né? Eu realmente não tenho muita certeza do que acontece, mas assim, cada um tem um vasinho com areias, assim. E tem um super vasão, assim, no meio. E aí o cerimonialista vai falando, ah, esse aqui representa a vida de vocês, tararara. Esse aqui representa... Aí vai colocando areia, né? Dentro, de uma cor, uma areia amarela. Aí esse potinho aqui representa o amor, não sei o quê. Aí a noiva vai lá, coloca areia rosa. Aí a mãe da noiva, ah, esse aqui é a fidelidade, sabe? Enfim. E assim vai virando um vaso com várias camadas de areia colorida. Meu Deus, cara, que chatice. Você não pode fazer isso privadamente, assim? Você tem que todo mundo ficar esperando isso acontecer? Não, eu devo falar uma coisa, que eu sou meio chorona. Quem me conhece dos reacts sabe que eu sou uma pessoa emocionada. Mas enfim, né? Vamos lá. E a gente tava lá montando tudo. E aí a dona do grupo falou, olha, gente, vai começar, né? Então começamos a tocar a primeira música, entraram os padrinhos e tal, se posicionaram. Aí tocamos a outra música, entrou um noivo, né? E aí chegou o momento de entrar a noiva. E aí ia acontecer a clarinada, né? O que é a clarinada? Quando a noiva, e eu digo a noiva porque é ela que contrata, tá? Geralmente as bandas, né? Ok. Quando ela contrata a banda, ela contrata a clarinada, que são os dois trompetistas que sobem no altar pra fazer um anúncio, assim, como se ela fosse uma rainha, assim. Sei, que maneiro. Não sei se vocês já viram clarinada, né? Não, nunca tinha visto, mas eu achei legal. Os trompetistas colocam um fraque, eles colocam tipo uma flâmula assim no trompete, sabe? Uma banderola. Sei que não, é muito legal isso. Com algum brasão. Só que o que acontece? Eles subiram no altar, né? Levantaram os trompetes e ficaram lá. E aí, nada aconteceu. A dona da banda, ela fica num lugar visível pra dar o ok pra gente começar a tocar, né? E nada, nada. Aí eles abaixaram o trompete e nada tava acontecendo. E a gente, poxa, que será, né? Passou uns 10 minutos. E aí eles voltaram lá pra onde a gente tava, né? Com a banda. E aí a gente, pô, o que aconteceu? Ah, mandaram a gente voltar e falaram que ia demorar. E aí que passou. Os padrinhos começaram a sentar. O noivo sumiu. O pessoal começou a conversar. A criança correr, aquela coisa, né? Uhum. E a gente preocupado, né? Porque, pô, e aí, né? O que vai acontecer? Pensei, pô, será que alguém passou mal? Porque às vezes é emoção, né? Às vezes a noiva passou mal, alguma coisa, enfim. A dona da banda voltou, né? A organizadora voltou. Ela falou, olha, gente, vai dar certo. A gente vai tocar. Só espera mais um pouquinho que vai dar certo. Aí ela sumiu de novo. E esse mais um pouquinho demorou mais uma meia hora. Nossa. Eu já tava, assim, praticamente desacreditada que aquela cerimônia ia acontecer, enfim. Aí ela voltou e falou, gente, é agora, vamos lá. Os trompetistas subiram lá e começou... Parará, fizeram a clarinada e começou a marcha, né? A clarinada vem antes da marcha nupcial. Tananana. Eles tocam a música da Fox? Não, cara. Na clarinada? Da Fox, não. Aí fizeram, aí foi começar a marcha nupcial, que todo mundo toca, a banda inteira toca, tal, e a gente lá, tal. Quando a noiva pisou no tapete vermelho, ela estava com uma cara que era assim, era um misto de choro, com raiva, com decepção, com assim, totalmente contrariada ali. Nossa, que horrível. É, ficou todo mundo assim em choque, né, mas assim, cantando, né, e eu com todo mundo tocando a marcha nupcial, e ela entrou, né, e ela foi. Foi indo, né? Com, acho que eu acredito que era o pai dela, né? Não sei. E o noivo, nossa, o noivo com aquela cara de tacho, assim. Eles estavam, assim, o clima dava pra cortar com a faca. Nossa, que horrível. Tava horrível, bizarro. Aconteceu a cerimônia. Casaram, taradá. Depois que terminou a cerimônia, eles saíram, né? Aí o pessoal foi pra um outro salão, onde ia ter a recepção, a festa, etc, né? A gente começou a desmontar as coisas pra ir embora, né? Quando a gente já tava lá na rua, colocando as coisas no carro, aí eu virei pra organizadora da banda assim e falei, e aí, meu, o que aconteceu, né? Ela falou, então, a noiva, ela chegou de carro no evento, e aí, de repente, ela não queria nem descer do carro. Ela não queria mais casar, não queria. Eu falei, pô, mas por quê, né? Parece que ela recebeu um vídeo no celular dela da despedida de solteiro. Nossa! No noivo. Que horrível! Sim. E aí, meu, foi um Deus nos acuda pra todo mundo tentar convencer ela que a festa já tava paga, casa assim mesmo. Agora casa, vai, né? Vai lá, exatamente. Depois separa. Inclusive, a organizadora da banda lá falando também, vai, entra lá, não sei o quê. E aí foi isso, né? Nossa, eu juro que eu fiquei mal, assim, voltei pra casa meio deprê, mas essas coisas acontecem, né? A gente acha que é coisa de novela, né? Mas acontece, bizarro. Qual é a música que você canta pra noiva entrar? Eu sei que tem a marcha nupcial, mas assim, às vezes elas pedem pra você cantar alguma. Ah, um monte. Qual é a mais comum, assim? Qual é o maior sucesso? Até hoje, por incrível que pareça, eu acho que a mais comum é a Thousand Years. Ah, eu esqueci a cantora. É aquela música do Crepúsculo, sabe? Eu sei qual é. É mesmo? Do filme Crepúsculo, é a mais pedida? Isso, até hoje. Christina Perry. Isso, Christina Perry. Ah, é legal até. Eu achei que ia ser um lance bem, bem antigão, assim. Bem lugar comum. Antes dessa música, a mais pedida costumava ser aquela da Shania Twain. Eu esqueci uma de casamento da Shania Twain. Shania Twain, ok. Sim. Eu ia achar mais maneiro se fosse Man, I Feel Like a Woman. Putz, ia ser incrível. Eu entraria com essa música, Rafa, de verdade. Combinado. Se um dia isso for acontecer, numa renovação de votos, não sei, você pode chamar o Rafael pra cantar, ia ser incrível. Nossa! Fechado, fechadíssimo. Sucesso total. Take my money, Rafael. Rafael, que outras, depois dessa história maravilhosa da Mari, que outras histórias a gente tem de casamento nesse programa? Cara, tem histórias variadas sobre casamentos. Tem histórias das agruras de ser madrinha, dos reveses de ser daminha, e a dor e a delícia de ser um convidado especial no casamento. Então, vimos o casamento aqui por todos os pontos de vista, exceto da noiva. Exceto da noiva. A gente tá aqui pra criticar a noiva, que é pra isso que serve casamentos. Isso. Coitada da noiva. Antes da gente ir pro jogo, eu quero falar da nossa nova camiseta do mês do GugaCast na Nerd Store. é a nossa camiseta Never Forget do nosso herói, o cachorrinho do episódio de Pets da terceira temporada. Ah! Caramba! Poxa, eu quero conhecer essa camiseta, hein, Guga? Peraí que eu vou mandar a imagem pra Mari aqui. A gente tá gravando antes da camiseta ter sido lançada, então a Mari não viu ainda. Então vocês vão ouvir o react, já que essa é basicamente a profissão dela no YouTube. Vocês vão ouvir o react da Mari vendo a camiseta do cachorrinho Never Forget. Vamos lá. Olha aí, Mari, eu te mandei um PDF, abre ele aí. Tá, peraí. Putz, cara, que linda! Nossa! É aquela raça da dama e o vagabundo, né? É um Cocker Spaniel, né? Que é a raça do Ringo, o cachorrinho da história. Cara, demais. Já amei. Você pode comprar a sua só agora, no mês de novembro, só até o dia 30 de novembro, e depois nunca mais. Essa estampa tão bonita, a gente vai jogar ela fora e nunca mais vai fazer. Então você só tem o mês de novembro em pré-venda pra você poder comprar a sua. Tem uns... Eu não sei exatamente. Tem umas promoções lá, mas você tem que ir em netstore.com.br/GugaCast e lá tem a camiseta do nosso herói do episódio de Pets, Never Forget, a história que faz todo mundo chorar, garantido. Não tem uma pessoa que ouça essa história e não chore, garantido. Guga, eu preciso confessar uma coisa aqui. Eu nunca ouvi e jamais ouvirei um episódio de Pets na minha vida. Eu me recuso a ouvir episódio de Pets, porque é um negócio que mexe muito comigo, assim. É, se você já chora em casamento, se você ouvir esse episódio do Pets, você vai ter um treco, você vai ter um choque anafilático. É, eu tenho certeza, eu choro vendo de macho. Eventualmente, a curiosidade vai falar mais alto, você vai ouvir. Se você for ouvir numa viagem, não esteja você dirigindo, só isso. Certo, ai... Meu Deus. Então você pode comprar essa camiseta que a Mari não tem nem coragem de ouvir o episódio. Você pode comprar essa camiseta na store.com.br/GugaCash. Vai lá. Jogo? Jogo. Jogo. Português, português. O jogo de hoje é um dos meus jogos preferidos, português, português. Funciona assim. A gente vai pegar títulos de filme em Portugal, como eles foram traduzidos, adaptados para o português em Portugal, e a gente vai tentar descobrir que filme que é, porque geralmente é muito diferente do que é no Brasil. Ah, que maravilhoso, gente. Que incrível. A gente tem uma entidade que a gente criou que é a seguinte. Aqui no Brasil, boa parte desses títulos maravilhosos dados para os filmes que são feitos aqui foram feitos pela Paris Filmes, né? Uma grande distribuidora de cinema brasileira. Sim. A gente inferiu que a equivalente da Paris Filmes em Portugal é a Buenos Aires Filmes. Né? Você percebeu? Não faz sentido? Nossa, completamente. Afinal, a Argentina é a Europa da América Latina, né? Exato. Se a gente tem no Brasil uma distribuidora com o nome da capital da França, faz sentido que em Portugal eles tenham uma distribuidora com o nome da capital da Argentina. Perfeito. Então, a Buenos Aires Filmes é muito criativa na hora que ela traduz os filmes em Portugal, e aí a gente tem que descobrir qual é. Mas tem uma coisa muito legal nesse episódio de hoje, que esse jogo é um oferecimento da Cambly, que é a melhor opção pra quem quer aprender a falar inglês, e que tá fazendo a maior promoção do ano. Só na Cambly, as aulas são sempre particulares, os professores são sempre nativos. Só na Cambly, as aulas são on-demand, você faz a aula na hora que você quiser, 24 horas por dia, porque sempre tem professor online. E só na Cambly, as suas aulas ficam gravadas para você acompanhar o seu progresso. Nossa, isso é bem legal, hein? É muito legal. E aí eu fiz o seguinte, eu fui jogar um português-português reverso com os professores da Cambly. Essa foi a minha aula. Nossa! Imagino que deve ter saído, né? É muito legal. Eu fiz um inglês-português, na verdade. Eu falava pra eles como era a tradução literal dos títulos dos filmes aqui em português. E eu retraduzia pro inglês, só que literalmente, pra ver se eles conseguiam adivinhar que filme que era. Mas que maravilhoso. E não há chance de você publicar isso pra gente? Porque deve ser incrível. Vou publicar agora, ouve só. I'm here with William Wright. He's a tutor at Cambly. Hi, William. Hello, Guga. How we doing? I'm good. So here it goes. Do you have any, like, animated movies that you've done? I have one. This is kind of like a pun in Portuguese, so it's not going to make that sense translated in English, but it's something like Funny Mind. Funny Mind? Funny Mind. It's very recent. It's from 2015. 2015... Mega Mind. It's Inside Out. Oh. Legal, né? Muito, muito legal. Você pode fazer isso. Você pode aproveitar a promoção da Cambly e jogar o jogo inglês-português com os instrutores da Cambly. E quando você fizer isso, posta no Instagram, no Twitter e marca a gente que eu quero ver. Agora, o mais legal é que tá rolando a maior promoção do ano, que vai até a Black Friday, que é no dia 27 de novembro. Já tá rolando a promoção ao longo do mês de novembro até o dia 27. Todos os planos anuais da Cambly e Cambly Kids estão com 50% de desconto. A hora é agora de você aprender inglês com descontão. Os planos são a partir de R$65. O desconto é pra valer mesmo. É só você clicar no link que tá aí no post, ou então você vai em cambly.com e usa o código BESTGUGA. BESTGUGA é o código. Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y. Cambly.com, vai lá. Ok, agora vamos pro jogo. Rafael, você que vai fazer os desafios pra gente? Eu vou jogar com a Mari, é isso? Isso. Bom, você já explicou o jogo e só pra complementar, existe o ponto de criatividade. Se você não acertar, ou mesmo que você acerte, você pode dizer que nome você daria em português de Portugal para este mesmo filme. E eu vou julgar qual foi o melhor. Porque, no fim, é pra isso que os jogos estão aí. Que maravilha, hein? Meu Deus. Então vamos começar com a rodada bônus. Começando pelo Gustavo, é bônus, mas vale ponto. Gustavo vai dar o exemplo de como se joga. O filme é Giras e Terríveis. Peraí, é só filme ou tá valendo série também? É, pode ser filme ou série. Giras e Terríveis? Isso. Pode ser novela? Pode, claro. Quanto mais abrir o leque, pior pra vocês. Giras... O que é Giras? Você pode dar essa dica? É claro que não. Giras e Terríveis... Não tinha uma novela do SBT chamada Amigas e Rivais? Tinha. Uma excelente novela. Pô, parece muito isso, né? Não é? Eu acho que é essa novela aí, Amigas e Rivais. Caramba, você já ganhou o ponto de criatividade. Tô louco. Mas assim fica difícil. Mari, que filme você acha que é Giras e Terríveis? Puta, Giras e Terríveis? Meninas Malvadas? Bom chute. De repente isso. Quando Cade deixa de ser educada em casa pelos pais em África e é transferida para uma escola nos Estados Unidos, digamos que tem um acordar violento. Confrontada com a hierarquia escolar, onde a popularidade significa tudo, a rapariga dá por ela infiltrada entre a nata feminina da escola. O argumento engendrado por Tina Fey está recheado de momentos com piada, a que se devem acrescentar algumas reviravoltas, mas, na verdade, este filme de Mark Waters revela uma grande empatia pelas personagens, resultado de um olhar conhecedor e ironicamente crítico do ambiente escolar. Yeah! Caramba, cara, essa foi incrível. Giras e Terríveis é muito melhor do que Meninas Malvadas, mas muito melhor. Mas sempre é, né? É engraçado isso. É sempre melhor em português de Portugal. Cara, Giras e Terríveis. Yes! O nome original do filme é Mean Girls, né? Que não é exatamente malvada, é má, né? São meninas más. Sim, sim. Eu acho que o nome podia ser Raparigas no Mal. Nossa! Excelente. Ah, cara, desculpa, mas Raparigas... Não dá pra competir com Raparigas do Mal. Eu não vou conseguir pensar em nada melhor do que Raparigas do Mal. Pensei em galegas... Esquece, Raparigas do Mal. O ponto vai pro Gustavo, até porque ele supôs que esse podia ser Amigas e Rivais, que seria incrível também. Então, o jogo está empatado em 1-1. Fair enough. Pelo conhecimento do Gustavo de como funciona... A língua portuguesa em sua origem. E pelo conhecimento do Gustavo da teledramaturgia do SBT também. Exato. É, tá de parabéns. O nome é bom demais. Amigas e Rivais podia ser um bom nome pra Mean Girls em Portugal também. Fica a dica aí pra Buenos Aires Filmes. Segunda rodada, começando por Mari. Mari, este filme se chama O Insustentável Peso do Trabalho. Vixe, peraí. Meu Deus. Pode ser... Sei lá, Pegando no Pesado. Algo assim. Existe um filme chamado Pegando no Pesado? Deve ter. Vai, Sessão da Tarde, gente. Cara, a Mari simplesmente inventou um novo nome de filme, porque ela acha que se existe um filme que em Portugal se chama Insustentável Peso do Trabalho, ele só poderia se chamar Pegando no Pesado em português. Cara, tá de parabéns. Obrigada. Parabéns. E já ganhou ponto de criatividade, né? Pelo menos um pontinho, né, gente? Valeu. Gustavo. O Insustentável Peso do Trabalho. O Insustentável Peso do Trabalho. Como é que é aquele filme que é sobre trabalho? Que era o cara que... Pegando no Pesado. Não, fora esse. Gostou? Fora esse maravilhoso filme. Como Enlouquecer Seu Chefe. Putz, pode crer. Como é que chama esse filme em inglês? Eu não sei. Quando você procura como enlouquecer no Google, ele dá a seguinte... Sabe aquele autocomplete? Cara, você não pode procurar nada no Google. Que isso? Ah. Não, não. Mas eu tô procurando... Você perdeu essa rodada. Yes. Eu só tô procurando como é o como enlouquecer seu chefe inglês, só isso. Você perdeu 200 pontos nessa rodada. Sinto muito. Tá bom, e se você insistir mais um pouco, você vai perder 1.000. Menos 199. A minha resposta já é essa, como enlouquecer seu chefe. Mas eu fui procurar como é que é o nome dele em inglês. E quando você coloca como enlouquecer no Google, ele completa com como enlouquecer um homem de Capricórnio, como enlouquecer um canceriano, como enlouquecer um homem de peixes, como enlouquecer um homem de aquário, como enlouquecer um homem de Áries e como enlouquecer um homem com palavras. Que engraçado, né? Enlouquecer tem diretamente uma relação direta com signos, né? O nome de como enlouquecer seu chefe em português é, em inglês é Office Space. Eu acho que é esse filme. Tudo bem que eu já fui desclassificado. Nossa, absolutamente nada a ver. Tudo bem. Por favor, música de sessão da tarde. Meia dúzia de anos antes de O Escritório passar pela cabeça de Rick Gervais e Steven Merchant, Mike Judge, o cérebro por detrás de Beavis e Butthead, criou esta sentida e carinhosa homenagem a todos os ignorados e humilhados mangas de alpaca que ganham a vida sentados a uma secretária realizando um trabalho monótono e geralmente mal pago. Não perca! Como enlouquecer seu chefe? Poxa! Pô, eu acertei então! Você acertou... Então você passa para 3 pontos e perde 200, ficando com menos 197. Você deveria conhecer a regra de todos esses jogos, que é você não pode encostar no teclado durante o jogo. Tá bom, foi um erro meu, eu aceito. Mas você ainda pode tentar se recuperar aos poucos, que quem sabe em 200 rodadas você chega lá com o ponto de criatividade. Mas eu gostaria muito, muito, eu fiquei super curiosa agora pra saber, tô segurando a minha mão pra não digitar no Google o que quer dizer mangas de alpaca. Eu tô curiosa genuinamente. Mas enfim, depois do programa, eu prometo que eu vou pesquisar. Eu achei incrível mangas de alpaca e acho que o trabalho da Buenos Aires Filme aqui foi maravilhoso, né? Porque eles fizeram uma paródia à insustentável leveza do ser com insustentável peso do trabalho. Então, eu pensei nisso quando você falou, eu fiz esse paralelo, mas eu falei, não, eu não vou falar isso porque vai ficar muito ridículo. Mas enfim, né? Eram homens à frente do seu tempo, né? Sim. Cara, Buenos Aires Filmes, incrível. Que nome você daria, Mari, para o insustentável peso do trabalho se você fosse uma funcionária da Buenos Aires Filmes? O peso do trabalho eu acho perfeito, na verdade, né? Como Pegando Pesado foi um nome que ainda não foi escolhido por nenhum filme, e se você conhece esse filme, depois deixa aí nos... mande aí pro GugaCast. Mas eu usaria esse mesmo nome, Pegando no Pesado, eu acho que... Maravilhoso. Tem tudo a ver com a Buenos Aires Filmes. E você, Gustavo, que nome você escolheria para Como Enlouquecer Seu Chefe em Portugal? Manga de alpaca. Ai, meu Deus, demais. Incrível. Temos um empate técnico aqui. Um ponto para a Mari, um ponto para o Gustavo. Então, o Gustavo fica com a pontuação de menos 196 e a Mari com 2. Yes! Terceira rodada. Gustavo, o filme é Papá para Sempre. Papá para Sempre? É. Nossa, cara, o que será papá? Será que é papai? Papá? Ou será que é uma repetição do para? Papapapapapapapapapapa. Papapá para sempre. Papapapa. Vira e obra, Claudinho Buchecha. Não é deles, não. Cara, eu vou dizer que eu fiquei levemente perturbado com esse título. Papá para sempre. Me deu um incômodo, assim. Me deu um desconforto, sabe? Eu diria que papá para sempre... É, sei lá, alguma coisa com Forever. Quem sabe é Highlander 5, né? Que ele se torna pai, só que como ele nunca vai morrer, ele é papá para sempre. Tá, excelente ideia. Esse é o gabarito. Papá, eu tenho que achar uma explicação. Papá para sempre. Eu diria que é aquele filme que é baseado naquele livro. O que esperar quando você está esperando? Maravilhoso. Porque fala da ideia do cara ser pai, né? Então, papá para sempre. E sei lá, cara, foi o melhor que eu consegui aqui. Que nome horroroso. Credo. Ok, parabéns. Eu gostei muito. Mari, é a sua vez. Eu vou encarar o papá como um papá. Papá para sempre, para mim, seria algum filme que fala de comida. Sei. Em grande quantidade. Boa. Olha. Você vai comer pra sempre. Exato. Então, tipo, sei lá, tá chovendo hambúrguer. Algum filme que fala de muita comida, comida em grande quantidade, assim. Está chovendo hambúrguer. Tá excelente. Esse é o seu palpite? Esse é o meu palpite. Eu gostei da tristeza que essa rodada causou em vocês. Assim, vocês fizeram as suas apostas tristes. Né? Deprimidos. Foi perturbador, assim. Deu um incômodo esse nome. É, Papá para Sempre foi triste. No papel de um ator sem emprego e pai divorciado que procura permanecer junto dos filhos e, como se costuma dizer, vê-los crescer, Daniel resolve disfarçar-se de velha senhora e candidatar-se ao lugar de ama que a sua ex-mulher procura. Robin Williams é uma babá quase perfeita. Uma babá quase perfeita? Caramba, babá em Portugal é papá? Não, papá deve ser papai, né? Mas é papai para sempre. Eu acho que é papai. Só me perturbou mais ainda. É tipo, o papai se fantasiou de babá, então assim, eles não perderam o pai deles, eles vão ter o papai para sempre. E pelo que eu vi aqui, eles chamam babá de ama, né? Ama, é. Por essa maravilhosa sinopse. Sim. Seria legal se fosse ama para sempre. Porque aí ia confundir completamente. É. Ficaria muito mais bonito. Ama para sempre. Ok. Gustavo, apesar de perturbado, você quer dar um palpite de como esse filme poderia se chamar em português de Portugal? Não, eu quero tentar consertar, né? Porque esse nome é horrível. É, eu acho que podia ser Mamãe Ama Ama. Maravilhoso. Até porque os filmes portugueses, né, os títulos portugueses, eles têm a tradição de entregar o final do filme, né? Exato. E então eu acho que seria apropriado, Mamãe Ama Ama. E é um título que tem apenas 3 letras. Cara, que gênio. Vai ser difícil superar isso, hein, Mari? Pois é, eu acho que não, eu não vou superar. Tudo que eu tô pensando aqui não chega aos pés. Bom, mas você pode desistir ou pode arriscar, porque você tá 194 pontos à frente dele. Talvez só substituir a babá por ama já daria um tchan na frase, né? Uma ama quase perfeita já seria diferente, já estaria um outro ar, assim. Uma ama quase perfeita. É, de repente, isso. Bom, eu acho que Mamãe Ama Ama, ou é isso, Mamãe Ama Ama? É, Mamãe Ama Ama. É insuperável, esse ponto não vai dá. Para o Gustavo. Sim, palmas, palmas. Eu já perdi a conta, mas ele tem aproximadamente menos 195 e a Mari tem 2. Então, rodada final valendo 250 pontos. Olha. Começando por Mari. Este filme se chama Um Sogro do Pior. Ah, agora eu vou ter que lembrar do nome daquele filme do Ben Stiller, que deve ser isso. Deve ser esse filme. Boa, bem pensado, hein? Em inglês é Meet the Fockers. É, é isso mesmo, né? Mas eu também não lembro o nome dele em português. Português brasileiro. Puta, eu não vou lembrar. Tá, não, mas vale falar o título original do filme, não vale, Rafael? Vale. Eu acho que é esse do Ben Stiller, o Meet the Fockers. Meet the Fockers. Gustavo, Um Sogro do Pior. Um Sogro do Pior. O Pai da Noiva. O Pai da Noiva. Grandes chances. Eu pensei que como era Um Sogro do Pior, pior podia ser um dos apelidos do capeta, sabe? Então podia ser tipo o Bebê de Rosemary. Sim. Imagina você ser sogro do capeta. É uma grande posição a ser ocupada. Tá em um filme que nunca foi feito, né, Rafa? É uma grande oportunidade. Porque já fizeram de filhos, que, né, de crianças, né, do anticristo e tarará. Mas de sogro eu nunca vi. Eu acho que tá aí um grande nicho aí. Uma boa ideia pra uma história. Sim. Conhecer os pais de uma namorada ou namorado, convenhamos, está entre as coisas mais estressantes que a pessoa é sujeita. Mas para Greg Fokker, é muito pior do que se pensa. Começa logo por o potencial sogro ser um antigo agente da CIA desconfiado por natureza e com um polígrafo à sua disposição para detectar mentiras. Ben Stiller está entrando numa fria. Entrando numa fria. O nome brasileiro é bem criativo também, né? É um estilo de filme, desse entrando numa fria, que eu não consigo assistir ele até, sei lá, 10 minutos, assim. eu começo a passar mal. Você fica com vergonha alheia? Exato. Eu sou uma pessoa que sofre muito com vergonha alheia. É, eu também. Então, quando eu vejo essas coisas muito constrangedoras, assim, eu não acho divertido. Eu não dou risada. É, eu só fico passando mal no cinema. É, eu também não. Eu me identifico com o cara e eu fico pensando, por que eu tô aqui sofrendo isso, né? Exato, exatamente. É isso. Eu não vou pagar um ingresso de cinema pra sofrer de jeito nenhum. Bom, então, Mari tem 252 pontos contra menos 195, mas ainda temos o ponto de criatividade. Mari, como você chamaria entrando numa fria se não fosse um sogro do pior? Papá ama, ama. Que incrível. Ah, cara, que cortada, que enterrada na minha cabeça. Porra, foi muito, muito bem jogada. Gustavo, como você chamaria um sogro do pior em português de Portugal? Eu vou numa outra vertente aqui, que é a seguinte. Em Portugal existe muita ideia de você traduzir nomes, né? Uhum. E aí eu tô pensando aqui, como que eles traduziriam fuckers? Então eu acho que um bom nome pra esse filme em Portugal seria Conheça os Fonsecas. Conheça os Fonsecas. E tipo, claramente eles não entenderam a piada, né? Cara, o Gustavo fez uma piada de português que é o português não entender a piada de americano. Uhum. Sacanagem. O que é maravilhoso. Então, o ponto de criatividade vai para o Gustavo e o placar termina 252 a aproximadamente 60 pontos. E Mari é a grande campeã do português português. Yes! Yes! Legal. É um sonho realizado, gente. Muito obrigado. Legal que no filme o nome dele é Gaylord, né? Gaylord Fokker. É, puta. E aí eles podiam traduzir todos os nomes, né? Ele podia ser tipo o Cavaleiro Alegre Fonseca. Isso. Ou Guilherme Cavaleiro Fonseca, né? Perde o Guilherme Cavaleiro Fonseca. Exato. Que ficaria mais coerente, né? É. Ok, vamos para as histórias? Parabéns, Mari. Obrigada. Muito obrigada. Histórias. Quem lê a primeira? Posso ler a primeira? Vai lá. Essa história se chama As Regras do Casamento Infeliz. Olá, Guga, Rafa e Mariana Sotter. Olá. Acompanho vocês desde o início e essa é a primeira vez que envio uma história. Meu nome é Alê, tenho 32 anos, sou de São Paulo, nasci e cresci no bairro da Moca, mas minha família não é italiana e não torço pro Juventus. Foi importante fazer esse disclaimer. É, a minha família é toda da Moca e eles são Juventus roxo, assim. É mesmo? Eu sei do que ela tá falando. Deve ser um saco não torcer pro Juventus na Moca, assim, mas tudo bem. Eu torceria. Se eu morasse na Moca, eu torceria pro Juventus. Eu torço pro Cannoli. Sempre. Melhor torcida. O ano é 2007, ano escolhido por um casal de amigos para oficializar a união de vários anos. E ano em que fui convidada pela primeira vez para ser madrinha de casamento. Vou poupar vocês de toda a parte maravilhosa em ser uma madrinha de casamento. De ter que provar 625 vestidos antes de encontrar o certo. Comprar um sapato confortável que combine com o vestido. Nunca é confortável. Joias, bolsa de mão, achar um salão de beleza que não precise deixar um rim esquerdo na saída, fazer prova de cabelo e maquiagem. E claro, não vamos esquecer da gastrite nervosa e da crise de ansiedade. Caramba! Que vida, hein? Eu já fui padrinho de casamento, eu não tive nada disso. Ah, eu também. É, eu também não. Eu tive que usar uma roupa que era um sofá, que você veste, e rolou maior pressão, porque tinha que ter e tal, e eu tinha que comprar um novo, e no fim eu não comprei um novo. Não, eu tinha um que deu certo. Certo. E quando chegou lá na hora, eu tinha que segurar alguma coisa e tinha uma ordem que você tinha que entrar. Sei lá, cara, parece que você foi pra escola de novo, que você tem que entrar em fila nos lugares. Cara, o uniforme que você usa pra ir no casamento é o mesmo uniforme que você usa pra ir na repartição como burocrata. E isso explica muita coisa. Sim. Eu acho que assim, no caso dos homens, tem essa, né? Mas no caso das mulheres, eu tive, né, o prazer de ser madrinha e de ter que mandar fazer um vestido igual a de todas as madrinhas e de estar usando um sapato que, assim, você acha que ele é confortável. Por quê? Porque quando você vai na loja, a gente experimenta ele por 5 minutos ou menos. A gente fala, uau, maravilha, confortabilíssimo. Chega no meio da festa, você só quer morrer. Então, não existe isso. É uma enganação. Teve uma época aí que era bem moda, assim, eles darem umas sandalinhas havaianas, assim. Sim. Porque, gente, todo mundo sabe que não dá pra ficar em sapato social até o fim da festa. É terrível. Ao mesmo tempo que eu acho legal, já que tá liberado, por que não vai todo mundo de chinelo desde o começo? Putz, demais. Eu acho que a gente podia fazer o casamento e botar no convite traje, tênis. Qualquer roupa e tênis. Todo mundo tem que ir de tênis. Ia ser incrível, hein? É, ia ser legal. Ia ser perfeito. Tênis de academia, né? Aqueles que você pode pular, tá? Exato. Enfim, chegaram o grande dia. Como o casamento era no início da noite, tinha feito um cronograma para iniciar todos os preparativos logo após o almoço. Fiz uma boa refeição e iniciei o protocolo madrinha. Chega o final da tarde e tudo está correndo conforme o previsto até aquele momento. Estou pronta no horário combinado e saímos em direção à igreja. Chegando na igreja, a minha ansiedade foi aumentando. Ainda do lado de fora, encontro as outras madrinhas e os padrinhos, passam-se alguns minutos e a cerimonialista começa a nos organizar na ordem correta de entrada e passar as últimas orientações. Tá vendo? Igual na escola. É. O meu par, que era um amigo em comum meu e dos noivos, estava super tranquilo, enquanto eu ficava pensando em todos os cenários possíveis de algo dar errado, e com todos aqueles convidados olhando. Eram várias as opções de gafe. Eu poderia pisar no vestido e rasgar, poderia tropeçar e cair no meio da nave e ainda levar o padrinho junto, esbarrar em algum arranjo de flores e o que parecia ser o pior até ali, cair na hora de subir os degraus do altar. Eu sempre penso isso quando eu vejo, tipo, o show da Madonna e ela desce e sobe escada o show inteiro, né, cara? Com um salto gigante, né, cara? Incrível. Às vezes, sim. Não só a Madonna, a Rihanna também, a Lady Gaga. A Beyoncé. E eu falo, cara, isso é uma habilidade inacreditável, cara, porque é um negócio feito pra você cair. Elas não só sobem e descem essas plataformas, como elas dançam e pulam em cima de lá. Então, eu sempre penso nisso, sabe? Pois é, cara. Eu acho que eu não teria essa capacidade. Só que noiva e madrinha de casamento não tem o treinamento que elas têm. Exato. Pra fazer isso. Eu acho que a chance disso acontecer é muito grande. Mas a Mari tava falando aí, durante o jogo, que ela sofre de vergonha alheia, eu também. Eu fui ver um jogo de hóquei, aqui perto de casa uma vez, fui ver um jogo do Florida Panthers. E aí sempre tem umas homenagens aos soldados, umas coisas assim, no começo do jogo, né? E aí vieram soldados com a bandeira e tal, e no jogo de hóquei é no gelo. E eles põem uns tapetes de borracha, assim, pra essa galera que vai aparecer lá, cantar o hino e tal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, já tô com vergonha alheia antes de você contar. É, então. Aí tinha um soldado que dobra a bandeira, sabe? O cara saiu carregando a bandeira e o cara tomou um tombo. Ele tava saindo. Ah. Faltava 3 passos pra ele sair. Ele tomou um tombo, cara. E assim, ele tava marchando, assim, todo pomposo, sabe? Nossa, negócio de farda. Oh, meu Deus. É de farda. Putz, deu muita dó, assim. E deve doer, né? Porque é um... gelo, né? Não, e quando você escorrega e cai, é como se alguém tivesse batido com um estádio na sua cara. É a mesma coisa. Pelo menos ele não tava cantando o hino, né? Que eu acho que ia ser um pouquinho pior, talvez. É, foi. Eu fiquei, meu Deus, cara. E eu penso isso toda vez que eu vou ver isso, noivas subir escada, descer escada, realmente. Estou ali do lado de fora, em fila, tentando ficar calma sem muito sucesso, quando sinto um certo desconforto na região do estômago. Naquele momento, pareceu óbvio que era algo relacionado ao nervosismo da situação. E acabei não dando mais atenção. Ah, ela negou o chamado. Negou o chamado. Não. Incauta. Não. Eu devia ter aproveitado antes de começar, né? Enfim. A música começa e iniciamos a entrada na igreja. Passo pela nave, subo os degraus do altar e chego na minha posição final sem qualquer embaraço. Nesse momento, sinto um grande alívio, uma sensação de dever cumprido e alegria. Dali pra frente, nada poderia dar errado, certo? Ah, não. Essa pergunta já entrega tudo, né? Jamais pergunte isso. É engraçado que a gente trouxe a Mari aqui pra mais uma história de casamento marrom. Só que por outros motivos. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O casamento marrom era meio cinza, na real. Quando vocês colocaram o nome de casamento marrom... Era na argila? Tinha concreto, muito concreto. Ah. Ficou meio uma piscininha meio acinzentada, assim. Tipo, uma lama meio... Ah, que nojo. É, ficou bem nojento. Aquela aguinha que vai pro ralo e fica até meio quente perto do ralo. Que nojo. Ah, que maravilha. Na verdade, foi um clickbait, né? Porque as pessoas achavam que era isso aqui que estava acontecendo e, na verdade, era só sujeira. Bom, ela falou aqui, né? Nada poderia dar errado, certo? Claro que não. Aquele altar, apesar de ser a casa do senhor, era obra do sapato apertado, do chuva de arroz, do meia calça desfiada, do traje social completo, do havaianas de lembrancinha, do fila no buffet, do apenas um bem casado por convidado. Cara. Passou um tempo, estou lá no altar... Rafael! Momento Alura. Um bem casado por convidado e Alura. Vai. Uou, esse é difícil. Você, às vezes, vai a um casamento e só tem um bem casado por convidado. E aquela é a sua única oportunidade de comer um doce muito gostoso. Mas no mercado de trabalho você precisa de mais oportunidades. E a forma de obter oportunidades de dar um upgrade na sua carreira ou de se recolocar no mercado de trabalho é em alura.com.br. Com apenas um plano, você tem acesso a mais de 1000 cursos. E você tem R$100 de desconto no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast. Caramba, Rafa! Olha, gente, eu me arrepiei aqui de ver esse negócio acontecer ao vivo. Ao vivo, né? Pensou ao vivo, aqui na hora. Incrível, Rafa, parabéns. Você viu que é real. É um mini carros são como lanchas, só da Alura. Aliás, eu tava morrendo de medo de ser carros são como lanchas aqui no jogo. Graças a Deus que não foi. Passou um tempo, estou lá no altar, os noivos já entraram e o padre está falando e falando e falando. E de repente começo a sentir um mal-estar, a suar frio, uma fraqueza, uma certa vertigem. Ai, coitadinha. E toda aquela sensação era muito familiar. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Chegou a hora de contar um detalhe sobre a minha pessoa. Quando fico muito tempo sem comer, eu tenho uma crise de hipoglicemia. Após o almoço, eu voltei toda a minha atenção para os preparativos e, junto com toda a ansiedade, esqueci de me alimentar. E só fui me lembrar ali no altar, quando já era tarde demais. O desconforto que senti do lado de fora da igreja era estômago vazio. Pelo menos não tava cheio, né? É, a gente tava esperando algo muito pior. Se eu passasse mal, assim, porque às vezes eu fico o dia inteiro sem comer, que eu tô trabalhando e tal, e eu nem percebo, cara. Mas, nossa, deve ser péssimo sentir isso no altar. Meu Deus. É, nem dá pra correr e roubar um bem casado. Pode crer. Até porque só tem um por convidado. Pois é. Foi então que percebi que teria que sair do altar. Anos de experiência me diziam que eu iria desmaiar a qualquer momento. E o melhor a fazer era me preparar para isso. Avisar quem estava do lado. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas tentar falar nessa hora funciona de uma forma em nossa cabeça e de outra no mundo real. Eu virei para o meu amigo, que era meu par, e na minha cabeça eu estava gritando no altar. Estou passando mal, eu vou desmaiar, preciso sair, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar! Ai, meu Deus. Ai, coitado. Que horrível, cara, que situação. Para o meu amigo, eu apenas balbuciei algumas palavras incompreensíveis bem baixinho e fui desfalecendo. Ai, poxa. Coitadinha, cara. Sacanagem. Lembro de tentar sair por trás da fila de padrinhos, ser amparada, ter flutuado alguns metros, provavelmente estava quase sendo carregada, tudo preto, abro os olhos e estou sentada no banco da igreja. Cara, e ela roubou a cena total, né? Roubou a cena, né? Da noiva. É o pior que uma madrinha pode fazer. Putz. Ela é a madrinha do pior. Roubar um bem casado seria melhor. Pois é. Meus pais, que também eram amigos dos noivos, estavam na cerimônia. Quando recuperei os sentidos, minha mãe já estava do meu lado e logo em seguida um médico, que era um dos convidados, e veio ajudar. Minha mãe já tinha entendido o que estava acontecendo e já tinha mandado providenciarem um copo de água com açúcar. Nessa hora eu queria sumir dali. Não sabia onde enfiar a minha cara. Estava morrendo de vergonha e eu estava prestes a fazer o que todo adulto faz numa situação dessas. Chorar. Foi quando algo extraordinário aconteceu. Uma das outras madrinhas, a irmã da noiva, também passou mal e tiveram que tirar ela do altar. Caramba, ela passou mal por simpatia, gente. Isso sim, né? É mais do que vergonha alheia, né? É uma simpatia. Não, mal-estar alheio. Mal-estar alheio, caramba. Ou então foi a prova do bem casado, a gente também não sabe. Ah, é. Pode crer. Trouxeram ela para o mesmo banco onde eu estava, onde já tínhamos toda a área de atendimento, inclusive com um médico. Já virou um setor, né? De atendimento. É. Ia ser muito legal eles embrulhando as madrinhas em papel laminado. Nesse momento, encontrei alguém que veio me salvar, que não iria me deixar passar por aquilo sozinha. Alguém para dividir aquele mico, para dividir a água com açúcar. Eu tinha encontrado minha companheira de desmaio em altar. Uau. Brincadeiras à parte, foi bom não ter sido a única. No final, por orientação médica, ficamos sentados até o final da cerimônia e voltamos para o altar apenas para a parte de cumprimentos, fotos e cortejo de saída. Tá aí um bom hack para você poder assistir essa cerimônia sentado. É, finge um desmaio, né? Genial! Aposto que as duas combinaram antes, né? Tipo, pô, eu vou passar mal. Aí você dá, tipo, 2 minutos, tá ligado? E começa a desmaiar também. Aí você já coloca a gente um do lado do outro e a gente assiste a cerimônia. De boa, lindo. Já resolveu o problema do sapato. Não é? É, e se a segunda madrinha que desmaiou já tinha planejado isso, ela, na verdade, ficou com raiva da outra fazer primeiro. Exato. Então, elas são madrinhas e rivais. Caramba, essa é a melhor da noite, meu. Depois, já na festa, fui pedir desculpas aos noivos, que, inacreditavelmente, não viram nada. Eles estavam tão compenetrados nas palavras do padre que não perceberam que duas madrinhas saíram, passaram mal e voltaram pro altar. Nossa. Depois desse dia, eu só fui madrinha mais uma vez. E nessa outra vez, eu tomei muito cuidado com a alimentação. Essa foi minha história de casamento. Obrigada e até a próxima. PS. Não foi a primeira vez que desmaiei em uma igreja. PS2. Eu sempre tenho um sachê de açúcar na bolsa para emergências. PS3. Os noivos dessa história não são mais um casal. Que triste. Poxa vida. Eu espero que você ter desmaiado não tenha nada a ver com eles não serem mais um casal. Também espero. É, tomara. Mas, ó, fica a dica aqui pra quem organiza casamentos de ter uma barrinha da madrinha. Pô, é verdade. Junto com o vestido, você cria, tipo, uma capinha que você põe uma barrinha de cereal dentro. E aí você dá de presente pra madrinha, pra ela ter isso na mão, já que ela não vai comer. É, porque eles não dão aqueles kitzinhos de festa, não vem aquele engove, não sei o quê. Sério? Deve dar uma barrinha. Sim. Não, eu tô falando assim, podia ter embutido no vestido um bolsinho que cabe uma barrinha, entendeu? Ah, genial. Genial. É? Embutido no vestido seria incrível, né? Aí seria melhor ainda, tipo, o fotógrafo, né? Filmando assim. Aí vai filmando a cerimônia, girando a igreja assim, aí vai passando a madrinha mastigando uma barra assim. Seria incrível. É melhor que desmaiar. É, sem dúvida nenhuma. É, outra ideia é oferecer um bem casado pras pessoas antes delas entrarem na igreja. É, deixa o bem casado à vontade. Deixa ali no palco ali alguns. Galera loucona de açúcar, né? Na cerimônia, né? Bem casado à vontade, né? Ou ela podia usar um daqueles capacetes que você põe uma lata em cima, aí ela botava assim uma água de coco e um caldo de cana. Puta, o chapéu do Chaves, né? O chapéu do Chaves. O nosso casamento vai ter chapéu do Chaves, capacete com latas e tênis. Vai ser o melhor casamento. Me convidem, eu canto de graça. A gente podia organizar uma empresa de casamentos que faz isso. Sim. Exato. Esse episódio é também oferecido pelo Promobit. Estamos no período da Black Friday, a época ideal para trocar o seu celular ou comprar aquela TV grandona. E num universo de ofertas questionáveis, o Promobit e sua comunidade de mais de 1 milhão de usuários garimpam, cadastram só as melhores ofertas da internet. E uma equipe de especialistas do Promobit valida e exibe só o que é verdadeiro e seguro. E com a lista de desejos, alertas são enviados assim que o produto que você quer entra em promoção. E em 2020, o Promobit busca a criação de uma nova lenda da Black Friday. E para que todos se preparem, é preciso baixar o aplicativo do Promobit no seu celular e cadastrar o termo Camiseta Nave. Assim mesmo, tudo junto na sua lista de desejos. Baixe agora o Promobit. Cadastre o termo Camiseta Nave e aguarde novas instruções. Quem lê a próxima, Rafael? Mari, você pode ler a próxima? Sim, posso ler. A próxima chama-se Casamento Blindado. E livro de autoajuda? São livros de autoajuda, mas às vezes eles são adaptados. Maravilhoso. Bela escolha. E Casamento Blindado é o maior best-seller de todos. É mesmo? É. Oi, meninos. Tudo bem? Meu nome é... Tananã. Sou muito fã do GugaCast, piramidada direto do Nerdcast. E vim contar um trauma que tive por alguns anos envolvendo casamentos. Quando eu tinha uns 10 anos, fui no casamento da filha de um colega do trabalho do meu pai. Sendo assim, não conhecia ninguém na festa além do meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova. Depois de dançar com a minha irmã e comer muitos docinhos, chegou a hora da noiva jogar o buquê. Essa hora. A banda de casamento tá fazendo um break nessa hora e a gente tem que voltar só porque a noiva vai jogar o buquê. Aí a gente fica animando a festa. Ah lá, vai noiva, vai jogar. É um, é dois. Esses são os ossos do ofício. É, pois é. É sempre um negócio tão horrível, né? Assim, é sempre um espetáculo tão deprimente. Nunca é numa boa. Não, as mulheres ficam se acotovelando, assim. É meio triste, assim. E eu acho que mais deprimente é a versão masculina que fizeram, né? Porque a mulher joga o buquê, né? O noivo, ele joga uma corda, tipo de um enforcado, assim. Que coisa horrível. E os caras fogem, assim. Ele vai laçar alguém e os caras fogem, assim, entendeu? Então é tipo, nossa. Nossa, que coisa, que breguice inacreditável. O problema é que o casamento é isso, né? Assim, ele é um... É o ritual do brega, né? É um show que foi autorizado pelo tio do pavê. saber. Total. Nossa. Ele é o ritual do pior. Eu gostei muito dessa expressão do pior. É o ritual do pior. Estava sentada na mesa, comendo, e logo vieram as outras mulheres da festa nos chamar para ir lá. Afinal, todas as mulheres solteiras tinham que ir lá pegar o buquê. Até duas crianças de 10 e 6 anos. Nossa senhora. Nós fomos e logo nos colocaram na frente das outras mulheres, por sermos pequenas. E quando a noiva jogou o buquê, ele veio certinho na minha mão. Olha só. Como num reflexo, eu estendi as mãos para a frente do meu corpo e peguei. E achei lindo. Saímos correndo para mostrar para os meus pais. Meu pai ria e a minha mãe fez cara de que eu tinha feito alguma coisa errada. Mas eu não entendi o quê. Ficamos eu e minha irmã brincando com o buquê, andando como se eu fosse a noiva entrando na igreja e depois ela fazia o mesmo. Mas a nossa alegria durou pouco. Logo, uma comitiva se aproximou da mesa. A mãe da noiva Caraca. E a irmã da noiva vinham consolando a noiva, que estava aos prantos, chorando, pois era o seu sonho que a sua irmã pegasse o buquê. Poxa vida, gente. Meu Deus. Por que que ela não deu o buquê pra irmã, né? É. Ou por que que ela não disse só pra irmã ficar lá, ó, eu vou jogar, mas só minha irmã pode ficar aqui. É, combina, gente, que é isso. Ou então fala assim, ó, eu vou jogar, vai ter uma galera no meio, mas eu vou jogar lá no canto. Fica lá no canto, pronto. Assim, só tem amiga na festa? Combina, ó, galera, eu vou jogar e a fulana vai pegar. Tem um significado, né, assim, de que você pega o buquê e você vai a próxima pessoa a casar, não é uma história assim? É isso. E as pessoas acreditam nisso de verdade, né? Tipo, é, realmente isso vai acontecer. Esse é o buquê mágico. Buquê mágico. Faz tempo que eu não vou a um casamento, mas eu espero que as coisas não sejam mais assim. Assim, a mãe da noiva, meio sem graça, pediu que eu devolvesse o buquê. E eu fiquei olhando para aquelas mulheres e não entendia nada. Eu não tinha feito nenhuma força para pegar o buquê, que apenas tinha caído nas minhas mãos. Mas percebera que era minha culpa. Percebera, hein? Parabéns. Mas percebera que era minha culpa que aquela situação estava acontecendo. Não conseguia falar nada e, antes que eu tentasse, a minha mãe se levantou. Pediu desculpas e deu o buquê na mão da noiva. Enquanto a minha mãe me explicava o que tinha acontecido, a festa parou novamente para que a noiva jogasse novamente o buquê. Ah. O que a mãe estava explicando é o seguinte, quantos anos tinha essa criança? 10. É o seguinte, crianças de 10 anos, todas essas mulheres aqui estão agindo como crianças, então você tem que agir como uma adulta e devolver o buquê na mão dela. Exato. Completamente isso. A festa parou novamente para que a noiva jogasse novamente o buquê. Haveria outra filmagem e dessa vez estava bem claro que quem pegaria o buquê seria a irmã da noiva. A minha mãe pediu para suas filhas não irem dessa vez, mas ela nem precisava falar nada, o trauma já estava instaurado. Eu tinha feito a noiva chorar no dia do seu casamento. Tadinha. Pesado. Tadinha. Para uma criança que tem a imagem de que a cerimônia do casamento é o momento mais próximo de um filme da Disney na vida de uma menina, eu me sentia péssima. Gente, eu tenho que fazer um parênteses aqui. É por isso que a gente ficar romantizando esse lance do casamento, da cerimônia, não dá certo. Ó, eu já vi casamento umas 500 vezes, né? Gente, não vale a pena. Não vale a pena romantizar, né? Enfim, vamos lá. Você se dessensibilizou pro casamento. Eu me sentia péssima. Uma verdadeira vilã que roubou a felicidade daquele dia tão especial. Depois desse, fui em vários casamentos, mas o momento do buquê passou a ser um momento temido, em que eu me escondia no banheiro ou me posicionava o mais longe possível da noiva para não ter risco de pegar o buquê novamente. Caramba, ela ficou traumatizada, né? Foi uma maldição. De certa maneira, ele é mágico. Pô, mas será então que ela nunca vai casar? Porque se ela nunca for pegar o buquê, né? É, porque ela pegou o buquê e devolveu, né? Exato. Esse deve ser o... A maldição. Ou talvez, sabe que tem um reality show que chama Casamento Cigano, né? Não sei se você já assistiu. Não. Não, mas o nome é ótimo. Deve ser maravilhoso. É assim, Casamento Cigano é um casamento que tem e sempre tem um barraco, assim. Sempre entra alguém gritando no casamento. É apresentado pelo Tyrone? Não, é apresentado pelo cigano Igor. Também. É a única forma de tornar esse programa melhor. Enfim, sempre tem um barraco, sempre entra alguém gritando, alguém que não quer que case, e rasga o vestido, é uma loucura, entendeu? Nossa, demais. E a gente sabe que maldição de cigano pega, né? Então, talvez esse fosse um casamento cigano e ela foi amaldiçoada pela noiva. Meu Deus. Isso realmente explicaria muita coisa. Sim. Minha irmã mais velha casou anos depois e, sabendo do meu trauma, esqueceu de jogar, né? Esqueceu entre aspas, de jogar seu buquê no dia do casamento, entregando-o nas minhas mãos no dia seguinte. Olha, então ela acha que ela quis quebrar essa maldição, já deu direto na mão dela. É. Anos depois, eu no alto dos meus 27 anos, eu, que era noiva e já estava até de casamento marcado, fui no casamento de um amigo de infância do meu noivo. No caminho, comentei que aquela seria uma das últimas vezes que eu me confrontaria com o meu trauma, já que após o meu próprio casamento, não teria mais que pegar buquê nenhum. O meu noivo, que já sabia de cor a história do meu trauma, riu e ainda brincou que ele seria o responsável pela minha cura, como um belo príncipe encantado. Olha aí. Boa, boa piada. É. É, pois é, boa piada. E impressionante é que ela ia a vários casamentos. Primeiro, que ela é praticamente uma cantora de casamentos, porque ela ia a vários casamentos o tempo todo. Pois é, sem cantar, né? E segundo, que ela era obrigada a ir pegar o buquê, né? Ela era obrigada. Só porque ela não era casada, ela era obrigada a ir disputar o buquê. Era isso que se esperava dela. É uma norma do ritual do pior. Ela podia só sentar na mesa, levantar o dedo médio, e todo mundo que falasse isso, ela mostrava. Pronto. Falava, ó... Foda-se, não vou pegar. Talvez as pessoas não quisessem mais sentar na mesma mesa que ela? Talvez. Talvez. Talvez ela não fosse mais convidada para casamentos? Provavelmente. Esse casamento foi em um sítio muito lindo, que foi transformado para acomodar as mesas e a pista de dança. Mas, ainda assim, era estreito. Na hora do buquê, tentei uma das minhas táticas que costumava funcionar. Fui no banheiro. Mas o banheiro era próximo da pista e logo ouvi as pessoas perguntando onde eu estava, já que meu casamento estava perto e daria sorte se eu pegasse o tal do buquê. Me rendi e fui me posicionar junto às outras mulheres solteiras. Nossa, coitada. É, e como louca foi pro abate. Como o local era estreito e todas as mulheres já estavam posicionadas, acabei ficando na lateral, bem perto da parede. Mas peraí, o local era estreito, era tipo um corredor? Isso, eu tô pensando no abatedouro, sabe o abatedouro? Que era um... É. Bem perto da parede, na primeira fila. Olhei para o meu marido, que deu uma piscadinha em solidariedade e virou para seus amigos para conversar algo. Não é, cara, né? Não ligou. Eu bati a palma e fazia festa enquanto a noiva ensaiava de jogar. Como se estivesse animada com aquele momento. Mas na hora que a noiva se virou, eu automaticamente desci os meus braços para as laterais do meu corpo e comecei a contar os segundos para aquele momento acabar. Nossa, ela era realmente traumatizada. Que horror. Eis que a noiva joga o buquê. Como num flashback do passado, ele começa a vir em minha direção, na diagonal, porque a noiva estava no centro da pista e eu na lateral. Meu coração parou e eu decidi que usaria toda a minha força para manter os meus braços abaixados. Em câmera lenta, aquele pequeno arranjo de flores vinha em minha direção. E eu queria morrer. O buquê passou a 2 centímetros do meu corpo, da esquerda para a direita, caindo delicadamente do meu lado direito. Tudo que eu pude fazer foi virar o meu corpo como uma tábua em sua direção, olhando ele cair no chão. Depois dele, algumas mulheres também caíram do meu lado direito, gente, deprimente. Nossa, cara, que cena deprimente. Ao meu lado direito, e logo alguém pulava e comemorava o prêmio em suas mãos. Yeah! Né? Aquela câmera lenta. Uou! Com vestido rasgado, né? Sangue nas mãos. Total, total. Tufo de cabelo arrancado, né? Eu só conseguia pensar, será que alguém viu eu desviando do buquê? Virei lentamente para frente e olhei para o meu noivo. Ele e seus amigos gargalhavam enquanto olhavam para mim. Eu não sabia, mas após a sua piscadinha, meu noivo virou para os seus amigos, incluído o noivo lá da festa, e contou do meu trauma, orientando que eles olhassem para mim. Olha que cara, sacanagem, hein? Orientando que eles olhassem para mim para ver meu teatro da animação. E depois, como eu ficaria parada sem me mexer, com medo de pegar buquê. Pô, que sacanagem, hein, noivo? É, que vacilo. Vacilo. Eu não sabia se eu ria ou chorava, sentia alívio de não ter pegado e culpa de ter deixado o buquê cair no chão. Eu só consegui caminhar cabisbaixa até o meu noivo, enquanto todos me tranquilizavam e pediam desculpas por estar rindo, já que eu estava visivelmente transtornado. Pedi apenas que não contassem à noiva para que ela não ficasse triste que eu não quis pegar o buquê de propósito. Imagina se a noiva chora de novo. Poxa, aí sim é o... Aí ia ser um grande trauma. Meses depois, eu me casei. Joguei um buquê falso. Não sei se vocês sabem, mas o buquê usado para entrar na igreja é pesado. E para as flores não partirem quando jogamos, a florista faz um buquê menor e mais leve para ser jogado. Ah, é verdade, é um outro buquê. É por isso que não funciona. As pessoas pegam o buquê e não casam porque é o buquê falso. Ah, agora tudo faz sentido. É um buquê mágico falso. Mas então, eu vou dar essa ideia aqui. Já que você não vai usar o buquê verdadeiro mesmo, usa uma peteca. Porra, boa. Pô, e aí, ao invés de pegar, você rebate, né? Você rebate a peteca. Sensação da festa, cara. Ia ser super. Vira uma petecada na festa. É maravilhoso. Tá mais uma ideia pra nossa empresa de casamentos, Guga. Anota aí. É, vai ser um sucesso. Uma grande amiga minha pegou o buquê e no dia seguinte dei meu buquê de verdade pra minha irmã mais nova. Nossa, passou a maldição. Assim como já havia virado tradição na minha família. E hoje, sem traumas, posso ficar na mesa bebendo enquanto os buquês são jogados. Você sempre pôde. É, pois é. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Obrigada por fazerem esse programa incrível que anima as minhas semanas. Como eu tava falando, casamento é um show. É isso que é estranho. Porque a Mari, por exemplo, que é uma cantora, ela faz shows, certo, Mari? Sim. Você vai no palco, as pessoas pagam ingresso pra ver alguém cantar, tocar. Uhum. Isso é fazer um show. Ou então tem shows que são shows de dança ou de teatro. E o casamento é um show bizarro. É um show que você, ao invés de as pessoas pagarem ingresso pra ir ver, você paga pra elas irem, ainda paga o jantar delas. Sim. E é um show bizarro que sempre acontece a mesma coisa, sabe? Entra a noiva, toca aquela música, aí ela chega no altar, o padre reza uma missa, do nada, você tá lá, puta, ainda tem uma missa de repente. Isso quando não for o cerimonialista com a areinha no potinho. Eu já não vou em casamentos, mas se eu for num casamento, de agora em diante, que eu sei que existe areinha, e a areinha começar, eu prometo que eu vou levantar e vou embora. Demais. Filma isso. Eu fui num casamento uma vez e eu tava indo em casamentos pra ver como era o buffet, sabe? Eu era convidado pelos bufezistas pra ver como era o buffet deles. Ou seja, eu era um penetra no casamento, né? Eu não conhecia ninguém. E aí os noivos estavam lá na frente, eu tava muito mal posicionado, e eles pegaram dois cálices pra brindar o casamento lá na frente, no altar. Não era na igreja, era num salão de festa. De repente caiu o cálice da noiva. E aí eu falei, caraca, ela deixou o cálice cair na hora da cerimônia. E aí o noivo pegou e tacou o dele também no chão. E aí a pastora que tava celebrando gritou assim, deste cálice ninguém beberá. E aí todo mundo aplaudiu. Aí, ó, maravilhoso. Ai, que maravilhoso, gente. As pessoas inventam. Fiquei com aquilo na cabeça, né? Muito doido. Eu casei. Passado alguns meses, eu tava tranquilo na sala e eu vi um barulho de vidro quebrando na cozinha. Quando eu chego, minha mulher tá lá assim, ah, eu deixei o copo quebrar. E aí, eu, óbvio que eu dei aquele grito. Deixe cálice, ninguém beberá. Cara, simplesmente eu vou gritar isso todas as vezes que eu quebrar um copo aqui em casa. É, essa é a tradição. Em vez de você se lamentar, pedir desculpa, você só grita que deixe cálice, ninguém beberá. Porque é um fato, né? Ninguém beberá mesmo. Não, realmente. Nunca mais. Mas você falou aí que você foi no casamento e você era um penetra e não conhecia ninguém. E isso é a definição de casamentos. Em casamentos, ninguém conhece ninguém. Pois é. É, e a peteca seria um jeito a mais das pessoas conhecerem, né? Bonding, né? Tipo... Já instala uma rede ali no meio, já monta time, já fica um de próximo. Você, tia aí de viscose, vem aqui pro meu time. Ah, você... Não, é demais, cara. Ia ter o time das tias velhinhas, ia ter o time dos primos, ia ter o time... Ia ser incrível. Eu nunca fui pra um casamento onde eu conhecia mais de 3 pessoas. Talvez por isso que eu não gosto de ir em casamentos. Caramba, meu, você foi em casamentos realmente grandes, né? Grandiosos. Não, sempre tem um grupo de pessoas ali que você conhece mais um ou dois casais, alguma coisa assim, mas o resto, você não conhece a família do noivo, o avô do noivo que veio do Espírito Santo. Você não conhece, ninguém se conhece. Total. A família do noivo e da noiva não se conhecem. Muitas vezes o noivo e a noiva não se conhecem. Já vi isso acontecer. Ah, isso... Bom, eu contei uma história em que, né, isso aconteceu. Mas assim, eu devo confessar que eu amo ser convidada pra casamentos. Trabalhar em casamentos nem tanto, mas ser convidada é maravilhoso. Então fica a dica aí, gente. Me convidem para o seu casamento. Convida a Mari. Sim. Esse episódio do GugaCast é um oferecimento também do PicPay. Essa semana tem game pra todo mundo mesmo na PicPay Store. Você pode comprar créditos da Razer Gold na PicPay Store e ganhar 20% de cashback de até R$50. E aí você pode usar os créditos pra jogar o que você quiser e o cashback pra pagar o que você quiser também. Eu tenho uma pergunta. Sim. É o seguinte. Você pode usar o cashback pra pagar a TV por assinatura, beleza? Aliás, tudo na PicPay Store. Dá pra pagar sem cartão, só com seu saldo. Ah, beleza. Era só o que eu queria saber mesmo. É só você clicar na aba Store aí do PicPay e usar o código RAZERGOLD. Tá tudo explicado também no post do episódio. Aproveita que é só até o dia 13 de novembro. Posso ler a última? Faça esse favor. Vai lá. Amor líquido. Olá, Guga, Rafa e possível convidado, beleza? Beleza. Quando vocês anunciaram que ia ter outro programa de casamentos, eu pensei que eu finalmente poderia contar a minha história. E é bom mesmo, porque eu raramente tenho a chance de contar a minha versão. Será que é a história da noiva, que a criança pegou o buquê e amaldiçoou o casamento dela? Seria legal, né, um programa nesse formato. A gente conta uma história só com três pontos de vista diferentes. Isso é muito bom. Fica aí a dica pra quem vai mandar a história. Mas você sabe que... eu não sei se é um homem ou se é mulher, se é o noivo, se é a noiva que tá contando essa história aqui, né? Mas é interessante esse lance de contar a minha versão. Quer dizer que existem outras versões, né? Que foram contadas por aí. Existem outras versões. Capítulo 1, a cerimônia. Ela começa numa cerimônia de casamento onde uma mulher, vamos chamá-la de Emily, estava se casando com um cara, vamos chamá-lo de Ross. Ah, já vi tudo. Era um casamento rico, bonito, bem arranjado. Igreja bonita, marcada com mais de um ano de antecedência. Arranjos de flores dos mais chiques. Era um sábado, fim de tarde, ensolarado e fresco. Tudo estava perfeito. É muito legal quando o cara escreve bem, né? Bem descritivo. É. A família do noivo, que era de outra cidade, compareceu em peso. A família da noiva, toda orgulhosa, deve ter gastado uma fortuna no vestido, nos fotógrafos, no pianista que tocou na cerimônia. Cara, teve pianista na cerimônia. Ah, cara, isso é comum. É comum? É muito comum. É que em igreja não tem piano. Se tem pianista, teve que levar o piano. É, mas a gente leva um piano eletrônico, né? Ah, ok. Pode ser, de fato. É que eu já imaginei o Richard Kramer num piano de cauda branco. Sim, não, claro. Com certeza. Não tem nem espaço pra ter, né, esse piano de cauda branco. É, na minha imaginação foi assim. É, ainda mais se as pessoas casarem num corredor, como na história anterior. Ah, é verdade. Sem contar a festança que ia ter depois. Todo o ritual foi cumprido. Entraram as daminhas, entraram os padrinhos, entraram o noivo e sua mãe, entraram o pai do noivo e a mãe da noiva, e por fim entrou a noiva, parecendo uma princesa como ela sempre desejou. Depois do sermão do padre, depois de ele falar do dia bonito, falar de Deus, falar do amor e daquela música do Legião Urbana que é um trecho da Bíblia, ele finalmente perguntou. Imagina lá o Richard Kramer. Ainda... Se alguém se opõe a esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Eu não me calei. Eu sempre quis saber disso, cara. Que isso? Eu nunca vi isso, gente. Olha, em todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca vi isso. Cara, mas eles ainda falam isso? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu acho que tem alguns que ainda falam, né? Cara, se eu fosse me casar na igreja e não falasse, eu não ia pagar. Eu falo, não, peraí. Tem que dar chance, né? É. E aí, quem vai encarar? É, ia ser demais assim, né? O padre falar isso e, tipo, sei lá, a noiva olhar pra trás, assim, né? Tipo, ia ser esquisito. É, ou o padre não fala isso, né? Aí o Gustavo tira $100 do bolso e fala, padre, por favor, fala aquela frase. Passa assim, dá um aperto de mão, né? No fogo do padre, assim, com dinheiro. Aperta minha mão e fala aquela frase. Capítulo 2, A Noite de Ilusão. Eu não sei como seria um nome masculino para Rachel, então vou me chamar de Gunther. Vamos chamar ele de Rachel? Porque o Gunther, ele não tem nada a ver com a Rachel, né? Ele é totalmente oposto a Rachel, né? É, vamos chamar ele de Rachel. E assim como o barista loiro, eu sou um cara tímido. Mas reuni toda a coragem do mundo para naquela hora me levantar e gritar, Emily, eu te amo. Ah, não, não, não, não, não, ele não fez isso. Lá, lá, lá, lá. Ainda tá... Essa reação da Mari foi muito genuína, cara. É, ela realmente é uma profissional do reacting. Cara, eu passo mal, eu falo pra vocês, é real, é real. Vai. Emily, eu te amo, ainda dá tempo. A frase não foi bem essa, mas eu vou alterar um pouquinho a história aqui pra ninguém me dedurar. Olha aí, Mari, talvez... Se você que está ouvindo reconhece essa história e conhece ela por uma outra versão, mande aqui pro GugaCast. No ano que vem a gente pode ler essa, o outro ponto de vista dessa história. Ou pro episódio de Hold My Beer, que é Decisões Erradas, vai caber muito bem. Esse aqui caberia perfeitamente. Ou pro episódio de Vira e Mora Tutorial, que também caberia muito bem. Não, não, caberia não. Não, não faça isso. Putz, não, né, cara? Como? Não, sei lá, pra outra pessoa que tá vendo de outro ponto de vista, talvez. Não sei, acho difícil. Ou talvez pro episódio de Pets, sei lá. Black Friday. Ou do, sei lá, né? De médicos, sei lá. Eu e a Emily namoramos por toda a nossa adolescência. Ou Rachel e a Emily namoraram por toda a adolescência. Ah, então tem um... Não é... Ok. É, eu tô com as duas atrizes na minha cabeça, desculpa. Perdão. Namoro de cidade relativamente pequena. A gente se conheceu no colégio. Teve aquele namoro típico do colegial, quase casados. Fazíamos tudo juntos. Fomos noivo e noiva na festa junina. Eu estava sempre na casa dela, ela na minha. Quando chegamos no terceiro ano, ela mudou para um colégio que também era um curso pré-vestibular, e a gente acabou se afastando um pouco. Sem ela na escola, as outras caíram matando e a carne era fraca, né? Ah, eu, adolescente, popular. Ah, Rachel. Era exatamente o Rachel. Que babaca que você é, Rachel. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Eu já entendi muito bem o seu joguinho, Sr. Rachel. Por que que essa história é o seu ponto de vista, né, Sr. Rachel? Porque se eu fosse a Emily, cara, você destruiu o dia da Emily. Destruiu. Você destruiu, cara. Nossa, que babaca. Continua. Nossa. Já ganhou o troféu babaca. Não, essa história devia se chamar Que Babaca. Eu, adolescente, popular na escola, mas tenho certeza que ela estava passando pela mesma coisa no colégio dela. E aí a gente terminou. Foi um ano de desforra. Vivi tudo... Cara, é um flashback. Ó, o cara é babaca, mas ele é maneiro o jeito que ele escreveu. É, ele fez um prequel. Foi um ano de desforra. Vivi tudo que não tinha vivido por estar casado e achei que minha vida era sendo solteiro. Fui em tudo que era show, rodeio, micareta. Agora eu já peguei a vibe dele. Uhum, eu também. Esse garoto é um agroboy. Certamente. Fui em certamente. Tudo que era show. Ele certamente é de Ribeirão, Franca. É, pode crer. Jabuticabal, Campinas, talvez ele não. Deve... Não, porra, a gente tava passando livre do IBGE Cats. Ah, não, não, não, não. Ah, você jura? Você vai fazer isso comigo aqui? Eu fiz sem querer. Fui Araras, Americana. Ah, não! Fui em tudo que era show, rodeio, micareta, Oktoberfest e o que mais você pensar. Sempre com um monte de amigos e cada vez com uma garota diferente. Como ele era garotão, bonitão. Dá licença. Achei que tinha nascido pra ser solteiro. No ano seguinte, eu entrei numa universidade muito boa, consegui um emprego bom, tinha um carro novinho. Claro, uma Ranger. Tava tudo perfeito pra manter essa vida de solteirão festeiro que eu tava levando. Mas um dia, numa festa da rádio da cidade, encontro a Emily. Rapaz, ela tava gata. Nossa, agora ele assinou embaixo, né? Rapaz, ela tava gata. Ah, é, é. Ela sempre foi bonita e eu via ela às vezes por aí na cidade. Mas nesse show, ela tava um mulherão mesmo. A coisa mudou. Se ela tivesse mais gordinha e tal, né? Aí você nem ia olhar pra ela, nem... Você nem ia pensar que ela é o amor da sua vida, né? Ai, que babaca. Eu acho que não é essa parada. Eu acho que é, tipo, como ela tava mais madura, entendeu? Uhum, né? Entendo. Eu já tinha até me arranjado pra ficar com outra garota. Mas desisti e fui atrás do meu passado. Cheguei nela, colocamos o papo em dia. Ela estava com umas amigas, mas tinha deixado elas de lado também. Rolou toda uma química e até um sentimento mesmo. A gente passou a noite se agarrando e depois do show foi direto pro motel. A gente nunca tinha ficado junto no sentido bíblico antes, na época do colegial. O sentido bíblico é maravilhoso. Eu acho muito incrível quando as pessoas colocam sentido bíblico, né, gente? Não, e é interessante usar o bíblico pra falar de sexo, né? Que é coisas completamente opostas, é, enfim. Antes, na época do colegial, era só beijo. Mas ela certamente já não era mais virgem. Nem eu, entre parênteses. Lógico, né? Eu precisava afirmar. É, imagina. Não ia deixar dúvidas. Claro. E deu pra perceber ali porque a gente não parou a noite inteira. Nossa, que rapaz fogoso, gente. Do céu. Ela também, como né? Como ele é maravilhoso. No dia seguinte, eu tava apaixonado de novo. Nem queria mais saber de ser solteiro. Queria estar com essa mulher pra sempre. Deu até aquela sensação de tempo perdido, sabe? É legal que já foram três músicas da Legião aqui. Teve química em algum momento do amor, química e agora tempo perdido. Sim, maravilhoso. Levei ela pra casa, a gente ficou de se falar de novo e eu nem esperei. Na mesma noite, já chamei ela pra sair, mas ela não podia. No dia seguinte, era domingo e pensei em ir na casa dela. Já pensei em ver a mãe e o pai dela de novo, chegar lá dizendo que eu tinha voltado pra ficar. Cara, ele não queria ela, ele queria a família dela. Não, é engraçado que assim, acho que ele nem chegou a perguntar pra ela, né? Ele ficou fantasiando sozinho, né? Ele ficou, vou chegar lá, voltei pra ficar. É, maravilhoso. Eles gostavam de mim na época que a gente namorava. E achei que iam gostar mais agora que eu tava na faculdade boa, com carro, emprego. Sempre tem que falar do carro, né? Mas os homens têm, né? Não sei se vocês têm, né? Um negócio com carro. Eu gosto de carro. Não, homens geralmente têm esse lance, né? De ter um carro e tal. Mas, cara, aqui nessa região aqui da Alta Mogiana... É realmente importante. Ainda mais que a gente sabe que esse carro dele aqui era uma Ranger, uma D20, uma S10. D20 não, né? D20 é muito antiga, S10. Como é que é da Nissan? É uma picape dessas aí, né? É. A questão é que é o seguinte, pelo que ele tá falando aqui, nem parece que... Ele falou a idade dele? Ele falou que ele tava no primeiro ano da faculdade, né? Devia ter uns 20 anos, sei lá. Ah, tá. Então tá bom. Tá condizendo. Vai lá. Então cheguei lá e toquei a campainha. Ela me viu da varanda e veio correndo me ver. Fiquei todo feliz e bobo. Aí ela sai pelo portão e vai me empurrando pra dentro do meu carro, falando: não vamos ficar aqui na rua, vamos dar uma volta. Mas ela parecia bem apressada. Tomou. Quando a gente entrou no carro, ela já foi me dando bronca. Rachel, você não pode aparecer aqui sem avisar. Eu tô noiva. Meu noivo tá aqui. E foi aí que meu mundo caiu. Nem tinha pensado nisso. Ela era tão novinha. Capítulo 3, o Ross. Eu tô empolgadaço com essa história. A Emily estava noiva do Ross. Eu achava que ia arrasar reaparecendo na vida dela. Mas nem tinha competição com o Ross. Eu tô imaginando como é que o Rachel fala Ross. Ele fala Ross, né? Ele, com... Aluno do quarto ano de engenharia. Filho de família tradicional. O carro dele valia... Olha o carro aí. O carro dele valia duas vezes mais que o meu. Aí, ó, olha a comparação, né? Você sabe o que, que o carro quer dizer aí, né, gente? Então tá bom. Fica aí na sua mente. O carro dele era uma Amarok. V6. Não, era Dodge Ram. O carro dele era um Dodge Ram. Agora fez sentido. Naquela noite da festa da rádio, ela tava tipo numa noite só com as amigas, porque ele também tinha uma noite de jogar pôquer com os amigos, claro. O Ross também, né? Festival de estereótipos. Total. Ela me falou que não era pra gente ter ido tão longe, mas ela pensou que nunca tinha feito isso no colegial, mas acabou ali. Ela falou que a gente podia voltar a ser amigos agora que a gente tinha carro. Do carro. Nossa senhora! Falei que ele, esse cara tinha alguma coisa com carro? Gente do céu. Agora eu já tô imaginando que eles são tipo os Transformers. Eles são carros. Cara, essa história passou a ser muito mais divertida agora. Continua. Ela falou que a gente podia voltar a ser amigos agora que a gente tinha carro, e não estudar na mesma escola não era um problema. E a gente voltou mesmo. A gente pode chamar ela de Bumblebee? Bumblebee. É, o Ross é um Decepticon. Sim. E a gente voltou mesmo. Minha turma da faculdade organizou um churrasco e eu convidei ela, a Bumblebee, que apareceu lá com o Ross. Tudo bem, voltei a frequentar a casa dela, a mãe dela me adorava, me tratava muito bem, mas adorava mais ainda o Ross. O pai dela também. Eu era como um amiguinho da escola. Mas, meu amigo, era isso que você era o tempo inteiro. Você era um amiguinho da escola, quem não te avisou isso? Sempre foi amiguinho da escola. Sempre foi! O Ross era tipo um adulto. Se tivesse uma mesa de criança, eu sentaria nela, coitado. Ok, ele conseguiu minha empatia agora. A gente tá aqui xingando, cara. É, a minha ainda não, a minha ainda não. Ele chega na casa dos pais dela e aí eles falam: oi, oi Rachel, você quer um chocolate? Cara, esse cara, ele pode falar o que ele quiser, ele não vai conseguir minha empatia. Na verdade, eu tô esperando o momento final, que eu quero ver a humilhação dele na hora que ele falar lá no altar. Vamos ver o que vai acontecer. É mesmo, né? Eu tinha até esquecido dessa parte. Às vezes eu posso ser surpreendida, né? Vamos ver se vai ter um final feliz essa história aí. Eu poderia jurar que eu até conheço essa turminha lá de Ribeirão. Imagina, nem é estereótipo, imagina. Mas só que nessas idas e vindas, rolaram várias escapadas. Ó, oh, olha aí. Ah. Toda vez que a Emily Bumblebee brigava com Ross, lá vinha ela chorar no ombro do Rachel aqui. Ah. E eu, não vou negar, me aproveitava às vezes. Ela também, né? É, aí você dançou, né? É. Aí, Bumblebee, por favor, né? Vacilou. Ficamos algumas vezes e até escapamos para um motel mais uma vez. Eu não tinha uma namorada firme, então pra mim era só festa. Eu tava tranquilo até. Me achava meio esperto colocando um chifre no Ross às vezes. Foi mal, foi engraçado. Me achava meio esperto colocando um chifre no Ross às vezes. E ficando com quem eu quisesse no resto do tempo. Babaca, eu sei. Ai, olha o título aí da história. Aê, ele mesmo pressentiu isso. Cara, você deve estar me odiando, né? Me desculpa. Mas é que, realmente... Sabe o que eu tô achando engraçado? É que todo mundo é meio babaca. Sim, sim. A Bumblebee também é claramente babaca também. É, exato. E o Ross também não parece cara muito legal. Caramba. Mas foi chegando a data do casamento e esse sentimento foi mudando. Fui pensando que eles iam se casar, morar juntos e essas minhas oportunidades iam diminuir. Aquela sensação de estar apaixonada do dia que nos reencontramos foi voltando. Então, no dia do casamento, eu fui com mais dois amigos, o Joey e o Chandler, e a gente saiu pra beber antes. Ah, isso explica tudo. Com a bebida, eu acabei desabafando com eles. Eles só ficaram me zoando e falando que eu devia parar o casamento. Eu falei que ia fazer mesmo. Ei, Joey Chandler, dois babacas também. Capítulo 4. Hoje sim. Na hora, eu não sei o que me deu. Acho que foi toda a bebida e a zoação. Eu só tomei coragem e saí falando: eu te amo, Emily. Bumblebee. E aí ficou um silêncio total na igreja. Na hora, eu pensei que o Ross ia vir me bater. Ele ficou puto e me olhou feio. As famílias também. A Emily também. Mas eu achei que ela pudesse resolver largar aquilo tudo e fugir comigo. Emily Bumblebee, minha amiga, por que você convidou o Rachel pra festa? Por que você convidou ele pro casamento? Nada a ver. Ela curtia a parada, Mari. Ela curtia esse mal feito também. Ela tava achando maneira. É, ela tava querendo esfregar na cara dele também, né? Acho que... um pouco. E eles eram amiguinhos também, né? Ele frequentava a casa dela, ganhava um chocolate. Chocolate trocado ali. Enfim. Sentava na mesa das crianças. Exato, exato. Mas o Joey e o Chandler levantaram, começaram a rir e me sacanear e falar: ou, não estraga a cerimônia. Todo mundo riu sem graça e a cerimônia continuou como se tivesse sido só uma piada. Não confiem nos padres. Cara, ele descobriu que ele continuava sentado na mesa das crianças, é isso? Na igreja. Que cruel. Não, foi. Cruel, muito cruel. Eu acho que ele falou não confiem nos padres. Porque, tipo, o padre falou assim, ó, se alguém fale agora cálice para sempre, ele falou e não mudou nada. Mas é claro, nenhum padre tá preparado pra alguém falar assim nessa hora, gente. Não existe isso. Acho que o padre ficou olhando no manual dos padres ali e falou: peraí, quando alguém responde assim, eu faço o quê aqui? Imagina o padre putaço, ele: porra, ninguém me falou que eu queria falar isso. Ela disse sim, eles se casaram. Teve a festança e eu fui pra lá. Caramba. Até pensei em ir embora, mas achei que ia ficar mais fácil fingir que era só uma brincadeira minha se eu continuasse e tivesse ido na festa. Meu Deus, que vergonha. Fui até cumprimentar os noivos. Nossa que senhora. Isso. Meu Deus. Rachel, pior pessoa. Pior pessoa. Rachel babaca. A Mari tá se contorcendo. Ele é o convidado do pior. Total. Ross só apertou minha mão sério. A Emily riu, ficou me zoando e falando seu maluco, essas coisas. Ela curtiu, tô falando. Não, Guga, não é que ela curtiu. A melhor coisa que ela poderia fazer lá é, tipo, fingir que tava brigando. Cala a boca, né? Vai falar que, né, que a gente tinha alguma coisa, porque senão ela também ia se sair mal nessa história, né? Ela tinha que fingir que dava uma de louca mesmo. Eu acho que não. Eu acho que ela curtiu porque ela tava envolvida com ele o tempo todo. Eles ficaram várias vezes durante o noivado. Acho que ela tava achando maneiro. Né, nada a ver. E todo mundo ficou rindo da minha cara e apontando pra mim no resto da festa. Falaram pra eu ir pegar o buquê pra eu tentar roubar a noiva na hora da dança. Meu Deus do céu, cara. Foi horrível, mas eu fiquei rindo e me fazendo de palhaço. Nossa. Palhaço das perdidas ilusões, né? Esse é o clássico. Nossa, Rafael, eu te amo, cara. Essa referência ninguém pegou, só a Mari. Maravilhoso. Mas o casamento, meus amigos, não durou. Claro que não durou. Avá. Passados alguns meses, Emily Bumblebee me ligou e me chamou pra sair escondido. Eita, nós. Fomos pro mesmo motel das outras vezes, onde ela me contou que tinha certeza que o Ross estava traindo ela e que eles não se gostavam mais. Bem que você falou que o Ross não era boa pessoa, hein, Guga? Eu tô falando, cara, ninguém é nessa história. Só tem vilões. Falava que tinha casado muito cedo. Depois de mais um tempo, eles simplesmente se separaram. A Emily ficou com o apartamento. Porra, e o carro? É, o cara fez questão de ficar com o carro, né? É, certeza. É, o carro não. O carro é meu. A Emily ficou com o apartamento e de vez em quando eu vou lá visitar. Até já pensei em casar com ela, mas vou dar um tempo e esperar ficar mais firme. É, espera chegar outro. É, obrigado pelo programa e espero que leiam minha história. Foi legal a história, vai. Cara, a história tá muito bem contada. Muitas emoções. Mas ele é um completo babaca. Ele foi meio babaca, é verdade. Mas todo mundo foi. É, todo mundo foi. Mas é por isso que eu acho que o título da história tinha que ser um babaca. O casamento babaca. Podia ser o título do episódio, o casamento babaca e outras histórias de casamento. O casamento babaca, maravilhoso. Eu voto. Acho que vai funcionar bem. Mas eu quero fazer esse disclaimer, porque eu falei que era um livro de autoajuda e botei Amor Líquido, né? Que é o maior livro filosófico e tal. Então, só pra dizer que eu sei, mas que eu sacaneei colocando ele aqui junto dos outros. Olha só, hein? Talvez o título devesse ter sido Faz Mais Uma Vez Comigo. Caraca! Parabéns! Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, se você quer que ninguém pegue o seu buquê no casamento ou fale quando for a hora de calar-se para sempre, você dá 5 estrelas lá pra gente na Apple e dá follow no Spotify, que é o tipo de recomendação que ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, inclusive aí o Rachel, que foi muito legal também. Todas são lidas, a gente ainda pode usar as outras em outros programas no futuro. Aliás, a gente usou história que veio do ano passado aqui nesse programa, eu acho. Sim. Ficha técnica desse episódio: produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Mari Sotter. Eu? Falta Rafael Mafra. Assistência de produção e documentação Beto Aragão, edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e nossos outros episódios lá no nosso wiki, que é o wiki.gugacast.com. Adeus. Tchau, tchau. Adeus. Papá para sempre. Raparigas do mal. Parasol.